Morrer não está nos planos, mas man, há que contar com isso. Por isso eu não perco tempo, I'm doing my shit. Não sei porque esses niggas não reconhecem-me. Talvez porque são real nigga, reconhecem real. Eu sou Age Flow and I have a dream, yeah. I said it e nem sou Lura King. Sou apenas um young man a lutar para ser king. Fazer money na minha city, do meu lado uma queen. Mas as coisas não funcionam muito bem no meu país, boy. Enquanto o X sobressai em reels na ship, boy. O tempo dos tracks tem que ser proporcional ao dou. Com muitos zeros atrás, a lot of hoes. Ei, Maputo, eu e Groove Nerd Day. I'm just trying to be mean, they trying to make me pay. But it's so good and it's okay. Cause they are my friends and you know they don't need to care. O que eu tenho no meu rato, vocês não podem apagar. Não, não, deixa. O que eu sinto e o que eu penso, ninguém pode mudar. Não, não, deixa. Stress boy, smoke man. Mexeram com um dos primos. Meu boss. Não reclama, não fala, não tosse. Não me engana com essa lata de job. Eu faço mais e baba alone. Se há problemas, eu chamo os latões. Muito fumo encaixar nos pulmões. A mim não viajas com cara de boss. Falas muito, faz de fogo canhões. Regulares linhas aéreas para cima de mim. Eu detento a distância, sou muito rápido. A meter a mudança, um gajo avança. Meu destino é ter a mão na massa. Isso aí, sete e tal, já tô na vertical. Tudo da medical, é só me dedicar. Mandei lixar os que dizem que o que eu faço não tem futuro, tipo um verbo especial. Empenhado e focado, num dia em tocar os trilhões, okay. Não aceito que aponte o dedo ao puto que sempre lutou por milhões. Porque eu não pego migalhas, eu mereço medalhas. Faço isto de carro sentado ou a pé com o pé descalço. Com kicks ou sandálias, porque aqui ninguém me dá viagem. Essa pergunta aí, de fato, eu pensei bastante dúvida, mas a questão é que eu nem estou sóbria, mas também não estou bêbada. Mas porque não estou a ver a cena como de facto, eu não sei se é M ou se é O, logo não posso responder, mas assim chegar em casa e de abrir a ferramenta e de ver. Mas por agora aguenta, mas assim que eu chegar, te digo, eu só não estou bêbada, mas também não sei. Por agora é pá, fica como está. Então, até já, LOL. Penso que aqui. Você tem a boquerar, tá abrindo o papo no Instagram, ele tá bêbado. Mas. Não tô nem entendendo essa chuva. Eu fui no Wendy. Ei, chuva, como é que é? Tá bizzy. Ela tá me enrolando um papo de estratégias. Homem. OM. Esta não é MM. Onga, sendo assim. Eu não entendi. Elas também estão. Lá dá mais um do shot e joga o sutiã no chão. Penso duas vezes, entorno logo up sim. Chego perto dela e digo bem baixinho de novo. Sou mais um shot, mano. Sou mais um shot, mano. Sou mais um shot, mano. Sou mais um shot, mano. Sou mais um shot, mano. Sou mais um shot, mano. Ok, mas tu só queres ver-me louca, né? Diabos no Matanjos. Hello, lil mom, por que sofre? Vai, deixa-me encher a tua taça. Isso, moça, direito. Mas como? Eu só vejo curvas de frente, pareces um 8. Come on, come on, vai, baby, disse. Mas corpo de uma barrel e eu tô babizinho num chin-chin. Baby, posso te chamar de baby? É que há uma vaga livre, eu te escolhi pra preencher. E eu sou simpático, olha a carinha de anjo. Lindo tipo meu pai, herdou as bolas do Picasso. Cacaga para os custos, mas aqui tudo é de graça. E também só gasto mola quando levo miúdas pra cama. I'm a jerk, ma. E se te fizeres, dou-te costas. And I'm tudo reject. Se não for o caso, zumbi. Deixa-me separar-te dessa lingerie. Eu estou meio louco e elas também estão. Ela dá mais um dejote e joga o sutiã no chão. Eu penso duas vezes, entorno logo o absinthe. Estou perto dela e digo bem baixinho no ouvido. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Come on. Ok, mas tu só queres ver-me louca, né? Estou em tiroteio e os shots vêm do bar. Ah, que não há bulletproof, todo mundo tá a tomar. Ah, veja aquela baby que o sutiã te tira. Ela tomou um shot, escuto a estilista tequila. Mas estás toda em bebida, servem-te um shot à medida. Se tequila é demais, diga, escolha uma outra bebida. Eu sou moça direita. Oh, não há marcas. Podes dizer isso enquanto inclinas tua taça. Dude L-E-Y, esse é meu nome. Bebe um shot e vem pro meu Y. Aliás, toma um, reticências, toma 10. Bitch, quem sabe assim tu não abafas 50 Cent. Vestes-te para matar, yeah, isso é evidente. Então vai ali ao bar e mostra-me que matas sede. Ela logo cede, aceita e bebe. Tiro a camisa de forças e grito yes. Meio louco e elas também estão. Ela dá mais um dejote e joga o sutiã no chão. Penso duas vezes, entorno logo o absinthe. Estou perto dela e digo bem baixinho de novo. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Sou mais um shot, man. Come on. Ok, mas tu só queres ver-me louco. Da tua time, não podes mostrar. Yo, é malta, aquela cantora tipo americana, manem maluca. Eu sou Lady Gaga. Thank you. É um jogo tipo dos phones, né? Tipo smartphones. Bounce, não, que tipo uma criança, tipo uma cidade, tipo uma vida. Não, que tipo são três letras só. Tipo, três letras só. São só três letras no nome do jogo. Diabos no Matanjos. Diabos no Matanjos. Diz-me só se os meus sonhos, meus desejos, posso tê-los. O dinheiro, minha cura, meu veneno. E eu mereço, eu trabalho, brincadeiras. Eu dispenso, fazer mal é como amor. Ainda estou nas preliminares. Tens um plano, ok, estou de ouvidos. Mola fala muito, então pus os meus 10 amigos. Mola fala, nós calamos, psss. Nem um pio, se o assunto não for esse, com licença, não é comigo. Nunca um desperdício, até o diabo investe nisto. Vê só meus objetivos em Blu-ray, bem definidos. A missão é um demônio, adivinha quem foi possuído. Alérgico à pobreza, caguei pro exorcismo. De olhos fechados pelo cheiro, sem onde está o cash. E com a palma, sem exceção de mil ou são de 100. Porque eu trabalho com papel como um printer. And all you motherfuckers, mas não pensar uma palavra. Se eu morro pobre, eu vou enriquecer no inferno. Vendendo almas, se eu morro pouco, então vou enriquecer no inferno. Vendendo almas, porque eu não posso. Porque eu acho que eu nasci pra isso. Mola eu quero e eu faço o que eu preciso. Eu converto meus pecados em mola se for preciso. Eu me venho quando faço amor contigo. Saudações terráqueos. You already know who the motherfucker on the mic. Cuspindo sem tabu. No K9, mas eu lanço facas no boot. Fake ass niggas, man, I ain't fucking with dudes. Conheces-me? Arroz e feijão é a recipe. Geladas com Perry Lee. Jones e a family, you better be ready for them goons. Estão pra chegar, pra aleijar. Esse é o nosso lema desde a Gênese. Vê só como eu brinco com flows, brinco com rimas. Esse papo que eu tô em cima enquanto rushou. Já visto o que fazemos em shows. Um wave casina, ainda vou rachar no meu bima do swagger de hoje. So catch me, watch me, não ouve dizer. Tu tens que saber e ver o que tá acontecer. O capítulo novo da vida que tô a escrever. Cansei de correr, vou área a cena que tá a valer. One time you already know. Let's go, let's go. Na tua zona sabe quem eu sou. Let's go, let's go. O ligado tenho o meu voo. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. One time you already know. Let's go, let's go. Na tua zona sabe quem eu sou. Let's go, let's go. O ligado tenho o meu voo. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Let's go. Banana e maboco, assistam é louco, é louco. Isso que eu dropo, assustam um pouco. Wing se pouco, morto do choco. Eu nem tenho toto, mas pronto, foco. Espalho o beat como cartas na mesa. Aproveita e tira uma foto. Sou manifesto, aquele preto. Com atitude, one para o ghetto. Não há segredo, só com atitude. Vamos quebrar barreiras, atravessar fronteiras. I'll be rapping, money stacking. Toma cacá pra haters. Shit ain't funny though, you better not try me yo. Balas para cada like eeny, mini, miny, mo. Shake that ass for money, ho. Bem, bem, bem, eu dou a crew. Não tens amigas como tu. Tell them that they should come through. Deixa o mic em chama. O que resta desse peixe é escama. Manicômio a manter do drama. Famba, o te faz a ver se desaparece. Muita calma, não se passa mano a mano. Porque estavam no outro chilling qualquer e não queriam vir para o Barro Bistro. Foram ao Gypsy. É, aquele dia foi lixo. Aquele dia foi ao Gypsy. Roubaram o PC deste gajo. Não, aquele dia não fomos ao Gypsy para ir comer pizza. Íamos ver booties. Chegamos lá, vimos uma gaja. Sem juro. Uma das gajas mais boas que eu já vi na minha vida. Vocês se abandonaram para o booty.